Foi só uma noite e nada mais. Era pra ser só uma transa mais, mas não foi assim como eu pensei. De repente um vinho, um clima bom, um toque de carinho, aquele som. Sem perceber aos poucos me entreguei. Foi só um lance de desejo antigo, não sei o que aconteceu comigo. Eu nunca transei ninguém assim. Só que eu dormi depois do amor, e quando amanhã me acordou, estava sem ela e sem mim. O que é que a gente faz quando a paixão vem de repente, feito um raio, rouba a paz, invade o coração da gente, assim da noite pro dia o sentimento por alguém? O que é que a gente faz quando a noite foi gostosa, você fez, aconteceu com a mulher maravilhosa e acorda no silêncio de um quarto sem ninguém? Vira inferno que era céu, todo quarto de motel, sem nome, sem endereço. Quem mandou me dar assim? Isso é bem feito pra mim, manda outra que chama. Foi só um lance de desejo antigo, não sei o que aconteceu comigo. Eu nunca transei ninguém assim. Só que eu dormi depois do amor, e quando amanhã me acordou, estava sem ela e sem mim. O que a gente faz quando a paixão vem de repente, feito um raio, rouba a paz, invade o coração da gente, assim da noite pro dia o sentimento por alguém? O que é que a gente faz quando a noite foi gostosa, você fez, aconteceu com a mulher maravilhosa e acorda no silêncio de um quarto sem ninguém? Sem nome, sem endereço. Quem mandou me dar assim? Isso é bem feito pra mim, manda outra que eu mereço. Vira inferno que era céu, todo quarto de motel, sem nome, sem endereço. Quem mandou me dar assim? Isso é bem feito pra mim, manda outra que eu mereço. Que eu mereço. Alô, meu parceiro Hélio Dantas, Universo Show.